3271-1251-3325, confirma. Afirmativo. Obrigado, bom dia. Solo Salvador, o azul alto, o Yankee Oscar está na saída do Parque Preto. Yankee Oscar, após a passagem do Airbus da TAM, sua frente autorizado o ingresso no pátio principal, portão 01. Após a passagem do TAM autorizado, Alfa Yankee Oscar. Torre Oxa, 6211, bom dia. Estamos com um problema técnico, precisamos de 5 minutos na composição, possível? Sim, gente, 6211. 3890 ao 34, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, TAM 3890. Então, 3890? Afirmo, cruzando 2000. Contato radar 330, sai da PUC. Sente. Paulo Salvador, bom dia, Gol na 642 para posicionamento, portão 62. Confirma para o Solo. Gol na 642, pushback e acionamento. Gol na 642, livre acionário para destaque. Cortar ataque, Gol na 642. Salvador, Gol no 715, portão 5, autorização Brasília, ciente das condições. Gol 1715, informação curso é hotel, aguarde copo. Ciente aguardando o papel, 715. Gol 1804, Recife 251-1335. 251-1335. 705, autorizado para Brasília, nível 360, via Brizulo 17. Decola da 10, com primeira curva direita, sai da árvore, após o elefo, intercepta Brizulo 17. Transponder 5401, controle 120-8. Gol 1715, autorizado 360, Brasília, Brizulo 17, arco do elefa, saída, decolada 10, curva direita, 540 no transponder, 208 é o controle, gol 715. O 715 correto, o rapaz vai puxar o sonar. Salvador, o azul Alfa de Oscar, informa termos de rebote, obrigado e bom dia. Alguém que é o suficiente, bom dia. para o táxi Gol no 642, com 119 a bordo, 3 horas e 15, alternando Natal. Gol no 642, táxi Patiuno, Índia, no ponto de espera, Torre 1, no 8.95, ajuste no 020. Autorizado via Pátio, Índia, no ponto de espera, Torre 1295, Gol no 642, táxi. Controle 208, boa viagem. 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Montiel, Chanel 6211, Subida da El. Chanel 6211, contato radar, 360, Subida da El. 360, solicita direto Leda. Autorizado, direto Leda, 6211. Obrigado, direto Leda. Salvador, bom dia, gol no 642, próximo ponto de espera, 10 anos. No 642, vou alinhar e decolar. Isso no 0, 19 graus, 12 graus. Dada a linhagem, vai para 10 anos. No 807, autorizado com fins, nível 360, decola da 10, com primeira curva direita, CDA é o Leda, após o bridge, onde intercepta peso 16, aciona 5404, controle no 20.8. 3890 permanece na frequência. Agora com Recife, 2685, alternado no 2545, na 3890. 4-1-8-9-7. Correto, é após contra puxa. C42 aos 43, controle 1208, boa viagem. obrigado, bom fim de semana. O Salvador é o TAM 3517 para o puxa acionamento, posição de número 4. TAM 3107, livre acionário, pode táxi. É 3507, tá? 507, não. Matinho, este 300. 7. Livre acionário, reporte para táxi. Porta para o táxi, tá 3507. Gol no 642, autorizado pelo Centro Recife, 350 como final. 350 final, 4 aí. Gol no 7 no 5, livre acionário, reporte para táxi. Muito obrigado, 62 por 11. Salvador é o TAM 3517 para o táxi, o POB é 119, está com 4 horas de autonomia alternando com o fim. TAM 3517, táxi via Pat 1 no Índia, ponto de espera, torre 1 no 8095, ajuste no 020. 20 no ponto de espera, 1895, autorizar o táxi, o TAM 3517. Sam 3517, já está pronto na atmosfera da 10. 517, bom dia, alinhado e decolar, 180 graus, 10 graus. Bom dia, autorizado alinhamento e decolagem, 10 Sam 3517. No 642, Recife, 2685, alternado no 2545. 2085 ou 2545? Bom fim de semana. Bono 7 no 5, táxi Tati 1 no Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 020. Tati Índia, 0275 na 020, uma boa. Bom dia, 1-7, 1-5, ponto 0, pistola 3-5, 1-7, controle 1-2-0-8, boa viagem. 1-5, bom dia, alinhar e manter 1-0. Alinhe e manter 1-7. Salvador, bom dia, TAM 3517. TAM 3517, contato radar na decolagem, sua para o 380, saída Arbor. 380 na Arbor, 3517. Pronto, 7.5. Decolagem aterrissato 980 graus, 10 nois, 1795. Sim, tive de decolagem, 795 para volta. Direto TAP, descendo para o 50. Direto TAP, nível 50, 6211. Vamos contar já do passageiro inicial. Pode passar. Sexo, idade. Sexo masculino, idade 38 anos. Tem uma convulsão. A situação dele aparentemente está tendendo a melhorar. Okay. Sente a poltrona do passageiro. Controle, os 97 do 5 da Gol? 95-56, 128, boa viagem. Sente uma boa, Gol 71 da 5. 50, 34, 62. Controle, Mondigo, Gol 97, 15, vai passar 3 no pé. Contato radar 360, sai da árvore. 360 no perfil da árvore, Gol 7195. Então 3517, direta Lefa da presente. Direta Lefa, tá 3517. O Chané 6219. Já tem algum médico a bordo? Não, médico não. O máximo que a gente tem perto disso aqui é um fisioterapeuta que está dando mão ao filho para a equipe de comunidade. Tiramos de coordenar com o solo, com a torre e o apoio solo. Sim, muito obrigado. Autorizado reboque, reporte para ingresso pelo pátio principal. Confirme a posição no pátio 1. Posição 3. Gente, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa e Kent. 2517, Recife, 1288, alterna 260. 288-260, 3517, com Recife. Livre, o Oxanã 6211, está presente, voe na Pro 050 para interceptar o Loki. Pro 50, está 6211. Chama 2000 com referência do 6211. Livre, é ponto estabilizado, o Oxanã 6211, o ajuste 1020. 1020 é ponto estabilizado, 6211. 715, Recife 1288, alternado no 260. 288, 260, uma boa, agora no 715. Saltaxi do Gol 1897. 190 a bordo, autonomia de 3 horas e 5, alternando Campinas. 190 a bordo, confirma autonomia, Gol 1897. 3 horas e 5, Campinas. Autorizado táxi, Pátio 1 no Índia, ponto de espera, Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 102, Gol 1897. Pátio 1 no Índia, ponto de espera, Torre 18, 95, 1018, nota. Autorizado para o Galeão, nível 380, via Pesulo 10, decola da 10, com primeira curva à direita, seria da Euleda, após o Abrige, onde intercepta Pesulo 10, distância 5417, controle 120, decimal 8.